Ha! Banca terror. Na cremesse. Leste. Pá, pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Veja mais um rolê de leste, povo. Banca terror na cremesse, Camargo Novo. Nos olham, nos taxam, nos cuidam. No olhar de Caldas, os otários se machucam. No CD que pulava o DJ em cima do caminhão. O rap dançante balançava toda a multidão. O samba que fez as pretas chorar foi o mesmo que quase me fez dispersar. Tô com o reggae e a gente voltou a sorrir e dançar. Vinho, derby, uma frigel sempre pra refrescar. Sem opção de lazer na quebrada, pra segurança da rapa. 2 horas todo mundo de volta pra casa. É melhor assim, nos traz um sossego. Isso não é hora de criança ficar no relento. Eu faço um convite, ó, Xandão. Vai na Bacana, Bahia comigo, ó. vai lá, painho, vá. Cheio de morro. Salve. Não tiver fibra, não sobe, mas Nem também não desce. desce. Fala aí, Messi. Só é dessas mesmo. O rolê é mais pra cima, quando a cremesse não é rotina, som animação. O submundo em sintonia, um rateio pra pinga, quando demonstra harmonia. Bitchers e niggas no veredas, banda terror, todo em família. Aqui os belas sacos fecham a cara e com a gente não se mete. Tive inveja da amizade e dos dreads do Ju. Por aqui quem se diverte são os MCs do lado leste. Do lado oeste, Afro-Rude no coração não retrocede. Vem e vê o que o povo junto te traz. Sentir o que na noite vai deixar cair. E ver o que o povo junto te traz. Sentir o que na noite vai deixar cair. Caminhar, tomar um ar, ver gente da gente. Sentir o calor humano como nunca sente. Caça assunto, não assunto, só o de Lula treme. Azedou o pé do frango, frase sem crase, alfaiate não conta. O som do caminhão é o que responsa. Júnior, Nego, Caldas, Orfeu, Xandão, Messinha, Afronóis. Morro 3, banca de ponta, as mina complementa a nossa festa. Sabe onde se encontra? Tudo isso na lendária cremécia. Puta que vem aí, mano. Maluco é foda. Cadê os perreco, mano? Esse é loucado. Aí, negão, nem pesa porque é o seguinte: cruel, hoje vai ser daquele jeito, mano. Tô voltando do rolê que eu fiz com a preta. Tem mais 2 no pente, a noite promete ser quente, sem nada de treta. Tomando vinho com a rabi, quantas beat paga. As camisinhas tão no bolso, quero mais aproveitar a balada. Nego, Caldas, chapa, Zorro, veste a capa, escolhe sua próxima vítima e sai na caçada. Fazendo amor com a preta a noite inteira. Depois da quermesse não tem melhor esquema. Ao som de Nelly da vida a gente se esquece. Sermos felizes é o mínimo que a gente merece. Enquanto as minas dos frango paga, eu tô de boa. Banca terror na quermesse. Messi aí, as perreco fica tudo doida, yo. As perreco fica tudo doida. Ai, Jesus, a juventude é muito mole. No meu tempo, esses perreco já tava tudo no meu colo, lá atrás da moita. Ai, meu Deus. Vem e vê o que o povo junto te traz. Sentir o que na noite vai deixar cair. E vê o que o povo junto te traz. Sentir o que na noite vai deixar cair. Vem e vê o que o povo junto te traz. Sentir o que na noite vai deixar cair. E vê o que o povo junto te traz. Sentir o que na noite vai deixar cair. De louco pra louco vai um salve dos fulano. De louco pra louco vai um salve dos fulano. Dos fulano.